¿Qué haría usted si saldría electa Miss Universo? ¿Cómo se siente usted siendo Miss Universo? Me siento muy triste. A nuestra representante no concurso de Miss Beleza Internacional. Miss Universe. Representará o Brasil na eleição de Miss Universo. É a candidata... Não tem jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite. Apenas uma será a grande... Miss Universo. Moldo high-tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto à pressão. Não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão. Tem que tá dentro do padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Outdoor high tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. Padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto à pressão. Não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão. Tem que tá dentro do padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Outdoor high tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e há quanto à pressão. Não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão.